E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia. Para a noite cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura mais leve que a loucura. E só por isso canto fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria, e só por isso canto fado. Nasci para morrer contigo. A cama que tenho dou-te, meu amante, meu amigo. Não te vás, fica comigo. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Quero que a pele seja trigo a ondular ao açoite dos gemidos que te digo. Meu amante, meu amigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Gaivota dos meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na boca que o espelho viu. Os meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na boca que o espelho. Fins arribar a la secos, onde em niti afastada a nina dos meus amores. Quando la vejo sola, própria que é tão nada, porta ali beijada, que lhe envio um mês para ver. Diga-lhe que sento doce melangia e que nela penso. Fosse igual que a tu gavina, a la mar pogués travessar. Fins arriba a la platja, on tan doce és recordar. I veure la imatge bruna, amb un suau despertar. De la nina que entre somnis, estendrà acariciar. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, porta-li besada, que li envio més per a ver. Digue-li que sento dolça i que en ella penso en tot moment. Diga-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot quem se gasta, quem descansa, quem faz nós, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata, quem duvida e acredita, quem afirma, quem desdiz, quem se arrepende, quem não. Infeliz, quem é coração? Quem é feliz e infeliz? Quem é coração? Infeliz, quem é coração, quem é feliz e infeliz, quem é coração. Antena Web, ao alcance de um clique. No avesso dos dias, na melancolia das suas oitavas, repete de leve nas horas sombrias as loucas palavras que me murmuravas. Agora esta valsa, quando te atravessas nesta solidão envolta no chaio, lembra-me a uma as tuas promessas, a luz apagada deste fim de baile. Qualquer valsa agora são passos em volta, na vida sem rumo adeus é cruel. Galopam as nuvens deixadas à solta, ficou no deserto ainda sábado. Vejo o teu vulto e é muito tarde, nesta distância sem regresso. Talvez a vida me acobarde, se à tua ausência eu me confesso. Nem saberei o que me espera, nem que rosário de amargura, nem se a inverno este amor se fez loucura. Agora esta valsa na lenta espiral, baile de sombras em que às vezes danças, quando a noite cai é de pedra e cal, no espelho vazio das minhas lembranças. Qualquer valsa agora são passos em volta, na vida sem rumo adeus é cruel. Galopam as nuvens deixadas à solta, como o deserto ainda sabe mal. Nem saberei o que me espera, nem que rosário de inverno a primavera, nem se este amor se fez loucura. A

chora quem me prendeu. Na hora da despedida, minha vida quase morreu. Agora só corre água da mágoa que amor me deu e mora no coração. Alegre foi. de pranto. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. sobra a nossa mente. Já veio o nosso sono fechar-nos a garganta, e é então que os cílios olham, e assim a casa seja a árvore do outono coberta de cereja. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. estrela fugidia. Falam de nós, meu amor. No que fala a nostalgia. Sabem os cristais das paixões diagonais. Sabem de nós, meu amor, porque volta esta tristeza. O destino à nossa mesa, o silêncio. Tudo ao mar, mesmo sem ter de voltar, voltam por nós, meu amor. Porque parte tudo um dia, o que nos lábios ardia. que mal me julgues, ainda que mal me mostres, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te afrontes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal me saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio me salve e me dano vida que me é